presença sozinha vai. Vejo seu vulto sumindo pela estrada. Deito, mas não vem o sono e ela vai voltar. De novo vai passar em frente à minha janela. E eu aqui querendo tanto ser dono dela. Traz o seu corpo cansado pela madrugada. Deito ouvindo seus passos na minha calçada. Quem será essa mulher? Quem será? Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar? Quem será essa mulher? Quem será? Quem é o dono dos seus beijos de amor? Meu Deus, quem será? Outro dia, outra noite, eu fico torcendo. Ela vai passar de novo e hoje eu vou falar. Mas é sempre a mesma história, eu fico zangado. Ela não me deu a chance e acabei calado. Preso nessa insegurança entre o sim ou não. Não sei, talvez seja a bobagem do meu coração que entrou nessa loucura de amar sem conhecer. Mordido de amor por alguém sem saber o que fazer. Quem será essa mulher? Quem será? Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar?